vejo a beleza sentar do meu lado. A imagem não tem a clareza dos sete sábios. De certo são miragens que foram no passado. Ventos helenos conduzem o jovem bardo. Poeta lírico inunda seu entreato. A cena heróica em teu palco aberto. Embriagado, musas me roubam a música, o verso raro. O gênio compõe o último tema arcaico. O quinto ato encerra a comédia. Inundam a terra dos desgraçados. Somos o resto do tempo recuperado. Viramos cinza após a tragédia. Vejo a beleza sentar do meu lado. A imagem não tem a clareza dos sete sábios. De certo são miragens que foram no passado. Ventos helenos conduzem o jovem bardo. Poeta lírico inunda seu entreato. Cena heróica em teu palco aberto. Embriagado, musas me roubam a música, o verso raro. O gênio compõe o último tema arcaico. O quinto ato encerra a comédia. Aplauso. Mitos inundam a terra dos desgraçados. Somos o resto do tempo recuperado. Viramos cinza após a tragédia. Viramos cinza após a tragédia.